Depois do céu tem outro céu, ou nem o céu existe mais. Será que o sol é de papel? Será que as nuvens são de gás? Se o mar começa noutro mar, quem é que tira o sal do sal? Antes do dia começar, a noite é quase imortal. Se nada tem um fim, quem é que fez o não? Se a nossa vida quer assim, eu viajei no tempo só por você e me perdi no final. Quando encontrei existe outra dimensão em que você não é você. Quem é que sabe a direção pra encontrar quem não se vê? Se o tempo sempre tem razão e tudo sempre vai mudar, pra que manter os pés no chão se todo mundo quer voar? Se nada tem um fim, quem é que fez o não? Se a nossa vida quer assim, eu viajei no tempo só por você e me perdi no final. Quando encontrei nossos destinos.